Três compositores de cinema. Jerry Goldsmith. Eric Korngold. John Williams. Um programa de Marcelino Messias. Primeira parte. Wolfgang Korngold nasceu num lar judaico em Brno, Morávia, hoje conhecido como Brno, República Checa, a 29 de maio de 1897, como o segundo filho de Dr. Julius Korngold e sua esposa Josephine. Revelou desde cedo um grande talento para a música, sendo considerado um dos mais talentosos compositores criança prodígio na história da música, destacando-se mais tarde na criação de bandas sonoras sinfónicas para filmes dos anos 30 e 40. Já tendo tocado piano desde muito cedo, o jovem prodígio compôs as suas primeiras obras originais em 1905, com 8 anos de idade. Devido às suas capacidades musicais fenomenais para a música, Dr. Julius Korngold, o pai, levou Erich Wolfgang Korngold em 1906 para conhecer e tocar para Gustav Mahler. Thank you. Thank you. chamando a criança um gênio, Gustav Mahler incentivou Korngold, quando mais velho, a tornar-se aprendiz de Alexander von Zemlinsky. Embora tivesse aulas com Robert Fuchs e Hermann Grandener, entre outros, para todos os efeitos, Alexander von Zemlinsky seria apenas o professor de Korngold e por apenas um curto período de tempo. Julius Korngold publicou em edição privada três das composições do filho em 1909. O balé Der Schneemann, O Homem de Neve, a sonata para piano número 1 em Ré menor e a suite Dom Quixote, distribuindo-as por muitas autoridades musicais da época, como, entre outros, Arthur Nikisch, Engelbert Humperdinck, Hermann Kretschmar e Richard Strauss. Todos aqueles que examinaram as partituras expressaram surpresa pela originalidade das obras. Peças musicais desta criança prodígio foram apresentadas perante as figuras mais eminentes do Estado e as suas habilidades criadoras promovidas. Grandes intérpretes da época foram chamados para as dirigir e interpretar. Com 19 anos, Korngold era um respeitado compositor de ópera devido ao sucesso obtido com duas obras suas em um ato deste género, Der Ring der Polycrate e Violanta. Já professor da Academia de Música de Viena, Korngold colaborou com Max Reinhardt em 1929 numa nova produção em Berlim da opereta Die Fledermaus, O Morcego, de Johann Strauss. Assistiu às estreias de sua suite para dois violinos, violoncelo e piano, Opus 23, e a sua terceira sonata para o piano, Opus 25. Em 1932, o mundo conheceu pela primeira vez a sua serenata, Opus 24, na qual introduziu elementos do jazz. No mesmo ano, começou a trabalhar na sua quinta ópera, Die Catherine. Thank you. 1934, a pedido de Max Reinhardt, que já estava a trabalhar nos Estados Unidos, Korngold veio para Hollywood para organizar a música de Mendelssohn para a versão cinematográfica de A Midsummer Night's Dream. Um ano mais tarde, durante a sua segunda estadia na América, Korngold compôs bandas sonoras de filmes para Paramount e Warner Bros. Tempo depois, assinou o contrato de exclusividade com a Warner Brothers, tornando-o um dos primeiros compositores de renome mundial a trabalhar para a fábrica de filmes da Hollywood. A sua primeira banda sonora original para Captain Blood, de Michael Curtiz, realizador de origem húngara, ajudou a lançar a carreira cinematográfica de Errol Flynn, em 1935, e a partitura de Korngold para o filme Anthony Adverse, realizado por Mervyn LeRoy, recebeu um Oscar de melhor música de filme do ano de 1936. Embora sob contrato da Warner Brothers, Korngold estava a viver entre dois mundos, compondo bandas sonoras de filmes em Hollywood, mas tentando manter a sua atividade na Europa. Em 1938, o Anschluss da Áustria, pelos nacionalsocialistas alemães, apanharam a família Korngold de surpresa. Para a salvar, mudou-se com ela para os Estados Unidos da América, optando por escrever regularmente bandas sonoras para filmes e, essencialmente, prometendo não compor concertos novamente até que Hitler fosse retirado do poder. A sua primeira partitura como residente exilado nos Estados Unidos foi para o filme The Adventures of Robin Hood, realizado por Michael Curtiz, de origem húngara, e William Quigley, em 1938. Até 1942, Korngold compôs principalmente música para cinema, usando o rendimento com ela obtida para apoiar amigos e refugiados que vinham da Europa. Ele e Max Steiner criaram um estilo de música para Hollywood que ilustrava, criava atmosfera para as imagens em movimento e seguia o conceito explorado por Richard Wagner de Leitmotiv. O motivo conduz ou guia, isto é, curtas e recorrentes frases musicais associadas a uma personagem, lugar ou ideia. Entre as partituras para cinema que compôs incluem-se The Prince and the Pauper, realizado por William Quigley e William Dieterle, datado de 1937, Juarez, realizado por William Dieterle, datado de 1939, The Sea Hawk, realizado por Michael Curtiz, datado de 1940, The Sea Wolf, realizado por Michael Curtiz, datado de 1941, King's Row, realizado por Sam Wood, datado de 1942, e Deception, realizado por Irving Rapper, datado de 1946. A partir de 1946 e com a estreia do Quarteto de Cordas número 3, Opus 34, Korngold abandonou o seu trabalho com a indústria cinematográfica de Hollywood, procurando regressar às salas de concerto e à composição pura. Nesta nova fase da sua vida, recuperou temas e motivos das suas numerosas partituras para filmes e redigiu o Concerto para Violino, Opus 35. O Concerto para Violoncelo, Opus 37, tocado na estreia por Yasha Heifetz, em 1947, e a Serenata Sinfónica, Opus 39. De Decidido a voltar para a Europa no outono de 1947, os seus planos foram indefinidamente adiados quando Korngold sofreu um ataque cardíaco a 9 de setembro de 1947. O compositor envelhecido finalmente pôs os pés na Áustria, em 1949, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Em 1950, sob a direção de William Furtwängler, a Serenata Sinfónica de Korngold em Si Maior, Opus 39, estreou com sucesso interpretada pela Orquestra Filarmónica de Viena. Outras interpretações das suas obras, no entanto, foram mal recebidas e os comentários dos críticos não foram favoráveis. Os gostos musicais do público vienense mudaram na ausência de Korngold. No ano seguinte, a Rádio Viena estreou a sua comédia musical Die Stumme Serenade, de novo, com resultados menos favoráveis. Korngold encontrou-se esquecido e desvalorizado na sua antiga pátria, e com os efeitos da guerra em Viena, o mundo que ele conheceu tinha desaparecido para sempre. Regressou aos Estados Unidos decepcionado e abatido. Ainda voltou uma segunda vez para a Europa em 1954, momento em que a sua sinfonia em Fá sustenido maior, Opus 40, foi estreada. Thank you. preparação, a estreia de rádio foi mal sucedida. Após uma segunda decepção com o fracasso de uma produção de Die Stimme Serenade, viajou para Munique, sob contrato com a Republic Pictures, para trabalhar num último filme, Magic Fire, realizado por William Dieterle, consistindo numa biografia de Richard Wagner. Em mãos menos dedicadas à música de Richard Wagner, seria deficientemente interpretada no grande ecrã, Korngold decidiu supervisionar os arranjos da música de Wagner para o filme. Em 1956, Korngold sofreu um derrame, deixando-o parcialmente paralisado. Então, em 1957, com a idade de 60 anos, com uma segunda sinfonia e uma sexta ópera planeada, e com os esboços iniciados para estas composições, Korngold morreu no dia 29 de novembro, como resultado de uma trombose cerebral. Austríaco de nascimento, cidadão naturalizado nos Estados Unidos desde 1943, criança prodígio, compositor de ópera de renome, compositor de cinema e maestro, Korngold morreu em Hollywood, julgando-se praticamente esquecido. Mas no final dos anos 60, foi lançado um LP com a sua música para filmes, tendo como maestro Lionel Newman. Viria a ser este o motivo que permitiu o conhecimento da sua música com o passar dos anos. Na década de 1970, sob a orientação vigilante de seu filho mais novo, George, a música de Erich Wolfgang Korngold foi produzida como parte de uma série retrospectiva de LPs com as partituras de filmes clássicos da Era de Ouro de Hollywood, interpretadas pela Orquestra Filarmónica Nacional sob a direção do maestro Charles Gerhardt. Os registros de suas composições de câmaras e obras orquestrais mais curtas começaram a ser divulgados. Novos seguidores da sua música surgiram. Desde então, as gravações das suas obras, concertos, teatros e cinema incluído, continuaram a crescer em grande quantidade. A sua música foi descoberta e valorizada por uma mais nova e recente geração. Hoje, o seu concerto para violino está no repertório de muitos artistas famosos. Com dezenas de novas gravações e performances ao vivo a cada ano, a estrela de Korngold continua a aumentar, garantindo que a sua música perdurará.